Então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não faz sentido o que se escutou. O mundo é um perigo, então nessa selva seja cauteloso. Nada é ao vivo, alguém editou. Tipo, tamo fodido, aplaudem seus risos, mas não vão ao seu espetáculo. Ué, brabo, tá de mancada no bagulho? Tá esperando quem deles? Tá de brincadeira, mané? Tá acreditando ainda em sonhos? Qual foi? Cai pra dentro que o bagulho tá louco, tio. Neguinho, esses caras não são teus amigos. Eles estão interessados no que vão ganhar contigo. Pessoas são estranhas, dinheiro causa isso. Ninguém aqui tem mais tempo, só se for lucrativo. Entrevista exclusiva com mentiroso famoso. Notícia encomendada por banqueiro mafioso. Ninguém tá brincando, as desculpas estão prontas. Cala a boca que quiser com 1 milhão na conta. Pela TV, manter sua mente presa. Vai viver cheio de dúvidas, morrer sem ter certeza. Sem identidade, sem questionar liberdade. Só os fortes sobrevivem, fracos choram na metade. Bancos te escravizam e te desejam bom dia. E claro, oi gatinho, milhões pra telefonia. Cê quer uma merda cara, foi boa propaganda. Compre o que não precisa, o que a mídia manda. Não faz sentido o que se escutou. O mundo é um perigo, então nessa selva seja cauteloso. Nada é ao vivo, alguém editou. Tipo, tamo fodido, aplaudem seus risos, mas não vão ao seu espetáculo. Cai pra dentro, tio, o bagulho tá louco, cê ela tá fininho, neguinho. Na pista, parceiro, vagabundo na arma o dedo. O bagulho tá salgado, se for, atividade, vai. Brincando de fuma crack em copo de guaravita. Crianças vagam sem lar e não tão nem aí pra vida. Nem pra sua, nem pra deles. Imagina tu polícia. O barco de mil do surto entre a maldade e a malícia. Na verdade não há saída, meu mano. Pisa fundo, voa abaixo, queima o fino. É nós e foda-se o mundo. Quem fala em democracia vende arma aos ditadores. Pastores da fé que salva os corridos. Mercadores, senhores da aliança. Fedem desconfiança, ódio e desesperança. Não equilibra a balança. E eu que sou louco, eu que piro, eu que surto. Enquanto porque a miséria dá lucro. Eu quero mudar e eles querem manter. Vão tentar me matar pra você não entender. Que o verme vai lucrar audiência na TV. Será que alguém vai questionar ou só comprar o que vou vender? Não faz sentido o que se escutou. O mundo é um perigo, então nessa selva seja cauteloso. Nada é ao vivo, alguém editou. Tipo, tamo fodido, aplaudem seus vícios, mas não vão ao seu espetáculo. Stand up, neguinho! Acorda! Acorda! Acorda! Vou partir agora.